Panorama Agrícola para 22 de novembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, hoje dia 22 de novembro de 2012, quinta-feira de lua crescente. Na mesa de som dos trabalhos técnicos está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: somente o pensamento não muda a realidade, mas pensamento e ações planejadas podem fazer a diferença. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você ouve uma dica sobre frutas. Aqua Negócios melhora no controle sanitário e vai ajudar Santa Catarina a conquistar mercado de ostras e mexilhões. No noticiário, Jaraguá do Sul ganha estação meteorológica automática. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre oficina de hortas escolares. Participe você aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie sugestão de pauta pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para você, produtor rural. Deseja investir mais em frutas de caroço, como pêssego, ameixa e nectarina? Ou em produção orgânica de banana? Ou ainda em maracujá? Então procure a Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga, que desenvolve linhas de pesquisa justamente para essas culturas, frutas de caroço, banana orgânica e maracujá. Fique ligado no Panorama Regional. Oficinas de hortas escolares. O Escritório Municipal da EPAGRE de São Joaquim, na região serrana, tem realizado oficinas para implantação de hortas em escolas do interior do município. Na Escola de Educação Básica Municipal Otávio Antunes de Souza, localizada na comunidade de Bentinho, o projeto da horta teve o apoio dos recursos também do SC Rural, antigo Mico Bacia 3. Segundo Cristiane Lopes Couto, extensionista social da EPAGRE de São Joaquim, uma das preocupações que motivaram a instalação de hortas foi a constatação de que, mesmo morando em comunidades rurais, as crianças e adolescentes não valorizam o contato com a terra e o meio ambiente. Dessa forma, então, através do projeto da horta, os professores e os extensionistas da EPAGRE buscam o quê? Resgatar esse contato, permitindo este relacionamento com a natureza, além de possibilitar a discussão sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. A Escola de Educação Básica Municipal Maria Aparecida Nunes, localizar na comunidade de São Sebastião do Arvoredo, também procurar então o escritório local da EPAGRE para a viabilização da horta. A intenção nessa escola é trabalhar com a horta, com alunos e fazer parte de uma turma especial em que os alunos devem concluir o ensino fundamental este ano e possivelmente ingressarão na escola familiar rural que está sendo instalada no município de São Joaquim. Assim já estarão tomando contato com essa importante atividade agrícola. Ainda na Escola de Educação Básica Municipal João Inácio de Melo, que fica na comunidade de Santa Isabel, foi instalado em 2011 um biodecompositor orgânico destinado à produção de adubo orgânico através de composição de restos de alimentos da merenda escolar. São ações, então, que despertam o amor à terra aos estudantes de São Joaquim. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. O médico veterinário do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da Epagre, Robson Ventura de Souza, esteve recentemente na Europa para ver como espanhóis e britânicos trabalham no controle sanitário de moluscos. Santa Catarina está buscando melhorias nos padrões internacionais e começa a desenvolver um plano de ação e a se adaptar a novas legislações. Robson Ventura de Souza fala mais sobre o assunto aqui no Panorama Agrícola. Nessa questão de exportação, existe uma expectativa muito grande dos produtores aqui de Santa Catarina, e isso é visível, a gente nota. Porém, é importante ficar claro que o Brasil ainda é um mercado bastante interessante para molusco bivalve. Toda a nossa produção fica no Brasil e certamente ela poderia, o Brasil tem a capacidade de absorver muito mais ainda. Para que a gente possa exportar para a Europa, isso foi uma das coisas que a gente pôde ver, porque estivemos conversando com alguns dos especialistas que trabalham nessas comissões de negociação com outros países para importação para lá. A gente ainda tem um caminho pela frente para até que a gente adeque nossos padrões aqui fiquem equivalentes aos europeus. Então a gente tem um caminho pela frente. Por outro lado, o panorama é muito positivo em Santa Catarina. Nós temos um comitê que está discutindo tudo isso e buscando realmente padrões internacionais. A gente não tá longe, estamos no caminho certo. E atualmente nós estamos no momento, tivemos uma reunião na semana passada desse comitê, onde está se criando um plano de ação de Santa Catarina para que essa nova legislação e todas essas exigências sejam atendidas. Então a gente está criando uma estratégia, inclusive com o apoio do Ministério Público, que acabou sendo envolvido nesse processo. E justamente para como que a gente vai trabalhar daqui para frente para que a gente, da situação que a gente está agora, que ela não é ruim, mas realmente a gente precisa melhorar algumas coisas em relativas a essa nova legislação e buscando um padrão internacional, como a gente vai chegar até lá. E isso é um plano de curto a médio prazo, então a expectativa é bastante boa nesse sentido em Santa Catarina. Você ouviu a entrevista com Robson Ventura de Souza, da Epagre CEDAP, sobre o controle sanitário de moluscos e a perspectiva de Santa Catarina vender com qualidade para o mercado brasileiro e também para o mercado internacional. Atmosfera, estudos e projetos da Epagre Ciran. Jaraguá do Sul inaugurou recentemente uma estação meteorológica automática. O equipamento fica em Jaraguazinho, na propriedade do Sr. Delírio Antônio Schwartz. A nova estação é capaz de medir, em intervalos de 15 minutos, dados de temperatura, precipitação, umidade relativa do ar e molhamento foliar. Essas variáveis ambientais são enviadas de forma automática a cada hora, via sinal de celular, para o banco de dados da Epagre Ciran, onde são utilizadas para monitoramento e previsão do tempo, além de embasar em pesquisas científicas sobre o clima na região de Jaraguá do Sul. A estação meteorológica automática foi instalada pela Epagre Ciran por meio do projeto Reconstrução dos Sistemas Produtivos da região atingida pelas chuvas em Santa Catarina no ano de 2008, um projeto em parceria com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com a inclusão de Jaraguá do Sul no Banco de Dados das Informações Climáticas de Santa Catarina, a previsão meteorológica para a região deve melhorar e novas pesquisas focando a melhoria da produtividade das lavouras de arroz, banana e de outras culturas poderão ser desenvolvidas. Além disso, as informações ajudam na ação da Defesa Civil de Santa Catarina quando necessária. As chuvas e enchentes de 2008 levaram o município de Jaraguá do Sul a reduzir em 10% a produção de arroz irrigado. Em conjunto, o setor agrícola, o turismo e outras atividades econômicas de Jaraguá do Sul sofreram um prejuízo estimado de R$ 7.470.000 relacionados a esses eventos climáticos extremos de 2008. E agora, recentemente, no primeiro domingo deste mês de novembro, Jaraguá do Sul foi atingida por chuva forte e vento, uma ação que destelhou pelo menos 60 casas, derrubou árvores e postes e danificou estradas. Então, a importância aí dessa estação meteorológica automática instalada recentemente em Jaraguá do Sul para melhorar a previsão meteorológica para a região de Jaraguá do Sul. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.